porque estás desanimado, sufocado com o peso da cruz. Certamente estás sendo provado, mas tu tens ao seu lado Jesus. E o tempo está se passando, e a vitória por certo terás. As promessas não hão de falhar. Permanece, ó irmão, onde estás. Não saia do lugar. Permanece onde estás. O anjo vai passar e a bênção te dar. Se é falta de pão e de vestes também, seja qual for a situação, Deus tem a solução. Estão desfalecendo, esquecendo o amor de Jesus, esquecendo o preço tão alto que foi pago por Cristo na cruz. Ó irmão, volta hoje chorando, vem de novo ocupar seu lugar. Hoje mesmo o anjo vai passar e de novo a bênção te dá. Não saia do permanece onde estás. O anjo vai passar e a bênção te dar. Se é falta de pão e de vestes também, seja qual for a situação, Deus tem a solução. Não saia do lugar. Permanece onde estás. O anjo vai passar e a bênção te dá. Se é falta de pão e de vestes também, seja qual for a situação, Deus tem a solução.